mesmo, eu ponho de pé. Sol 9248, Sol 210, direita, chame Sol 1219. 1219, obrigado, boa tarde, 1248. Sânia 356, Sânia identificação, essa via, chegada a Mari para o nível 060, QNH 1018, reduzindo para 2509. É, ali mantém o 0. Após a loja, ali mantém o 0, como aqui. Papapá, Mike Juliette Romeu, controle Salvador. Neutralização ideal, boa tarde. Eu faço 463, então o nível pretendido para ele é 180. Salvador, Mike Juliette Romeu. Decolou 2, chama o controle 208, boa viagem. 208, boa. E o 790 da Gol, decola 1300 na Puca Jamo Caju. Gol 790, contato radar, suba para o nível 370, sair da Puca. Sair da Puca, pode rodar presente Puca para evitar essa curva aqui? Para o solo. Então já com referência visual no 790. Não temos o plano pronto para a cópia? Autorizado Ilhéus, nível 180, via Golf 677, saída Coral, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5035, ou seja. Centro Azul 4463, autorizado Ilhéus, 180, Golf 677, Coral, controle 208, transporte via 354. Veja, meu cliente, chama para pushback acionamento. Sim. 2067, pronto para cópia. Sânia identificação desta via chegada Mari para o nível 070, QNH 1018, reduza para 2509. Sânia Maceió, 864, autorizado Maceió, nível 350, via Pesulu no 7, saída Puca, transição Aracaju, decola da 10 curva esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5043, coteja. Tem a pergunta, El. Via Pesulu no 7. Decola 10, Puca, Aracaju, curva esquerda, 208, controle, 043, transporte, gol 864. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Fechamento, 4463, bota para o táxi. Autorizado, no localizador, tá? 32, 32 é no meio. 32 no meio, apenas para informação, helicóptero já uma milha, mantendo 500 pés, sobrevoando próximo aí a sinal, chama a torre, em 1 no 8, decimal 95. 95, obrigado, bom. Só 9214 autorizado. Sinal ILS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. É, confirma, agora está o ILS então? Sim, agora é o procedimento ILS X-Way, tá? 9214. Ok, então. Bom, cotejo. É, 2000 pés, PNH 1018. SVIA 2000 pés, 1018. 4076. Então, confirma que o tráfego à nossa frente mantém em torno de 12 milhas. Vai confundir o 44 para a bola, não chegada. 208 é o controle e o 205 no transporte do 207. Fechamento correto, chama para feedback acionamento. Puxa acionamento no 9, o gol 864. Autorizado, chama para o táxi. Eu puxo 864. Panamá 356, desça via chegada para o nível 050 e após Mari, reduza para 220 mais. Bono 962, desça via para o nível 060 e ao cruzar o nível 150, reduza para 220 mais. 060-150-220-229-1990. Bono 790, veio para o Romeu Foxtrot 018. Romeu Foxtrot 018, obrigado, Bono 790. Confirme a região, o mais direto ou não? Enter. Bruno 790, chame o centro Recife em 126.85, alterne 125.45. 125.45, obrigado, até a próxima. É. O 4076, inicia redução 2209. 2209, o azul 4076. Obrigado, ingresso, reporte cabeceira 17, alinhado e pronto para decolar, de braço de unha. Dois no meia solo, aos 119, direito 211 no solo. Direita 211, tá? 32 no meia. Eu vi aqui 91, que é 3 horas da sua vinha, até no Salvador. 291 no abordo, altímetro no 08, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8, decimal 95, bom gol. Índia Alfa, no ponto de espera torre 32 no 6, livrou. 32 no 6, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, da Juliette. Volta 92 no 4. 9214, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. É, confirma 18? 95, tá? 9214. 95, tá bom. Ok, obrigado, boa tarde. Confuso. Yeah. Boa tarde, 3, 9214, estabilizado, baixo para lá. 192.4, continua a aproximação, guarda na trilhação de pouso. Sim. Olha, tá. Ajuste na 09. Certo. 2407. Uno 556, chama centro Recife, em 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Alterne 13325, voa primária? Primária 1251, o gol no 550. 1251, obrigado. Chame 356, se possível, iniciar a redução 1909. 1909, 356. Faz passagem do Mãe da Gosto à esquerda, segue via Juliette, portão 3. Ok, aguarda a passagem da aeronave da Gol, após o portão 3, da 32 e 9. Salvador, boa tarde, é o Azul 9302, Sete Romeu, autorização ao conquista. Tem que começar a 2000, estamos controlando 208, Bravo Kilo Índia. Bom dia, boa tarde, Azul 4463, ponto espera da 90 pronto, tem condições de decolar da Charlie separado. Gente, mantém o ponto de espera, tem uma aeronave na final da 90 que já superou o stand uma milha. Então 9214, pouso autorizado pista 90, vento 160 graus, 1 mais. Lembra, pouso, ó, tá, peraí, 9214. 50962 FT. É Piraí, DCT1 Bádia, Pesolu 44, saída da El, Leda, Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5004, proteja. Até cruzar 3.000 pés, o Bravo Kilo Índia. Sobe para o 050, mantendo esse decolagem até 3.000, o Bravo Kilo Índia. 1208, 32, procedimento correto, chama para pushback fundamento. 1895, era. Planimetrix com meio desse parador mil pés, autorizado. Final ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Contrário estabilizado, chama a minha 356. Transição Elefa, após Elefa, DCT Oplor, DCT Vitória da Conquista. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5025, proteja. 909. 3.018, retendo para 190, gol 9, minha 2. Eu concordo, porque conquista, depois da 0, consuma direita, 2.0, 6, com controle, 5, 0, 2, 5, com controle, 2, 0, 2, 0, 2. Treinamento correto, chama para feedback, funcionamento. Olá. Na 63, 56, se possível, iniciar redução, velocidade e aproximação. Suzendo, 63, 56. Salvador, bom dia, Altan 9214, livrou. Bom dia, Altan 9214, táxi via Alfa, é paciente da Juliette. Alfa da Juliette, 9214. Transfere 4210150, Delta, até 3144, acione a identificação, dessa via chegada a Mare, para o nível 050, que é legal no 018. Sim, 050, 1, 2, 2, a Mare com Xené 6356. Xené 6356, continue na aproximação, aguardando o pistolete. Estabilizado no localizador. 2000, Live X-ray, rebote estabilizado, gol 962. 9214, táxi via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 94, 9214. Solos 27, agilizando na próxima direita, chame solo 21 decimal 90. 4076, táxi via Alfa, é paciente da Juliette. Alfa, paciente da Juliette. 62, chama a torre Salvador em 118, decimal 95. 295, 962. Autorizado, Xené 6213, chama para o táxi. Tá dando pista livre. Aguarda 9, é 2. 4463, você guarda mais um prato? Só mais um para pouso, 4463. Número 2. Gente, portão número 2. 4463. Contra o Salvador, pode passar, passaria do 2230 para o Romeu. Carelo 2230, boa tarde, assina identificação, autorizado, chegada bom, correção Aman, deixa para o nível 050. Aman 050, 2230. O 962, cheque de trem autorizado, sistema 0, 0 graus, 11 mais. Acho que travou na 10 livre pouso, gol 962. Fazer 4463 visual com gol na final? Tá visual com aeronave na final, gol 4463. Faz o pouso da mesma linha e mantém o 10. Tenta fazer o pouso ali e mantém. Drone Salvador, boa tarde. Para o 0 255, boa tarde, essa identificação autorizado, direto do UNA, desça para o nível 060. 060, obrigado. 864, mantém ponto de espera. Volume 962, solos 31, libera na próxima e chama solo 211. Direita 211, no gol 962. Mantém posição antes da Juliette. Mantém posição antes da Juliette, 635, começa. 3804, boa tarde, ação de identificação, autorizada a chegada à Mari, desça para o nível 070. Número 4 na aproximação e redução de velocidade para 2409. 864 após rolagem do azul e ali mantendo zero. Ali mantendo zero, 864. Mais 2, 2, 3, 0. 2 a bordo, altímetro 1, 0, 8, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1, 1, 8, cima 9, 5, com gol. Índia Alfa, espera 14, cima 6, 2. Jada, sinal ILS, reporte estabilizado. 2.000, 28, estabilizado, ILS, 6, 6, 6, 6, 6, Recolou 33, controle 208, boa viagem. 208. Planeta gol 2067. Deixa agora, 2067. Jado, direto coral. 80, direto coral, azul 4463. Gol no 864, teve decolagem de 1-0, vento 1 nos 50 graus, 1-0 nós. Decolagem 1-0 com 1-0. 356, aperta passagem da aeronave da companhia, segue via Juliette, portão número 8. 08 após o 962, segue a aeronave à frente, via Juliette, passou o número 7. Então 07 livre via Juliette, 0962. Filton 3295 chamou? Não, 3 minutos, é, só ingressão, a aeronave já estava esperando na, antes da Juliette para ingressar no pátio. Legal, tudo bem, tudo bem. 463. Faz um 4463. Decolou os 35, controle 208. 208, boa noite, vai pra corte. Boa noite, 64, bom dia, contato radar, suba para o nível 350, saída PUCA. 350 PUCA, gol 864. Sena 6255, desça para 3.000 pés, ajuste na 018. 3.000 no 018, 6255, da 8 a 9. certo acionamento, chama 3295. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, 3295. R62, 13 ao alinhar, nível de decolagem, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-2 nós. Alinhar, nível de decolagem, 62, 1-5. No parte 3, chama para o táxi. Chama o táxi, pode continuar. 1-0-8. 1-0-8, obrigado. Então, está pelo táxi, chama o táxi. R62-13, decolou aos 39, chame agora o controle 208, boa viagem. 208, obrigado. Tá, Chanel 62-13, legal. Chanel 62-13, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, Chanel 62-13, obrigado. Chanel 3144, complete o sinal de chame a torre, 1-1895. Vai chamar 2-3-8-9-5, o seu 3-1-4-4-4. Canal 6255, desce para 2.000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado ILS, aqui vem, vai reportar estabilizado, 6255, Canal 3804, canceladas as restrições de altitude, desce para 4.000 pés, ajuste a uma 018. 4.909-304. A 10, primeira curva direita, chamará para acionamento, séria 01. Para o TaxiGol 2067, a bordo 72 com 2420 de autonomia, alterna confiança. Salvador, aqui o Azul 4463. Azul 4463, prossiga. Está aqui o Zanon 6461180. Nossa intenção seria de apoio coral, vai direto na província de Ideal e de Estrutura de 1-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 bom, se repasse unidade de descida. Azul 2791, autorizado o Bonce para chegada a Bonce, reporte de áudio de descida. Avisa Bonce, chama o mundial de descida também. Aguarde do táxi com 0983, 2 na 5. Aquila Delta, pronto para a cópia? Aquila entrada barreiras, uma centena, saída Momo, transição VATAP, decola da 17, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5054, coteja. Passaredo 2230, desça para 2000 pés, autorizada, sinal IRS, reporte estabilizado. 2000, repassaré estabilizado, 2230. Vamos a bordo. Leste Bravo Delta, voe Bonf para chegada Bonf e reporte inicial de descida. Autorizados, Leste Bravo Sierra, reporte para descida. Leste Bravo Delta, está no ponto de agora na descida, Valdeu. Batalhão de Leste Bravo Delta, desça para o nível 050, reporte para mudança de regra. 050, vai descer, reportar para descida, vai não, reportará para mudança de regra. O 9302, segue como número 3 no táxi, via Índia Alfa, no ponto de espera do Rio, no noite, acima 95, bom voo. Como número 2, 43, Índia Alfa, 18, 952, 9302. Corre, 1, 1895. 1895, obrigado. Azul 4463, mantenha o nível 180, informa o tráfego sua posição de 12 horas a 24 milhas. Alfa Tango 72, mantendo o nível 170, rumo norte. Mantenha o nível 180 e chame Ilhéus em 1201. Sete, ao alinhar, livre decolagem, destino a zero, vento 150 graus, no 2 nós. Livre decolagem, dono zero, voo 20, meu certo. Iniciando. Ouvendo essa alfa, prossiga. Portão 05. 705, tá, Salvador opera em condições visuais. 3304, pode continuar a descida? 3804, afirma, desça para 2000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado na 1903204. O 2230, passarei estabilizado. 6-6-2-1-0 para 1-0-1-0, reclamação com o meu. Gol 9536, autorizado direto IPAP, desça para o nível 050. Autorizado IPAP, 050, 1903. Aparelho 2230, complete sinal de Sânia Torre, 1895. 295, bom dia, bom trabalho. Isso aí, quase que a gente acertou hoje aí, eles estavam cruzando de um lado pro outro na hora da rolagem. Suficiente, é mais ou menos que altura? Mais ou menos próximo a Taxway Echo ali, mais ou menos. É, vem entre Echo e Fox. Suficiente, mas atingiu algum não? Não, não. Gente, grato pela informação, 208. Torre, boa, passarei 2230. Passarei 2230, boa tarde. Ajuste 90 no 8, continue a aproximação, aguardando o pistolete. 30. Estão por aqui, aguardando. Vamos, Frutinho. Está escovando à direita, da El, Leda Mótiva. Roda 067, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, subindo 360, roda 067. Possível voar Mótima, então, já que a gente vai sair na Pro de Leda? Roda 067, aguarda a coordenação. 7 graus. Aguarde. O Oceané 6213, estamos centro Recife, 1251 e Alterne 13325. Já bem atrás daqui, no, a gente está no reverso, a gente muito provavelmente colidiu com os 3 ou 4 que estavam numa carniça que estava na pista aí. Então, houve colisão? Acredito que sim. Gente, obrigado pela informação. Livre à direita, solo 219. 219. Azul 2771, desça para o nível 060. Para o copiar o traço lá frente, as informações, colisão com pássaros, provavelmente alguns pássaros sobre a pista. Afirmativo, 2230, como prossegue propósito. Gente, por conta e risco, parceiro 2230, pista livre, vento no 40 graus, não 3 mais. Repouso, 2230. É 255, táxi Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04. Alfa, andou, tá 9215. 215, informação Romeu, só um instante, cópia, para a saída da Euler da Bidev, número 2 para a cópia. Euler, gente. O tráfico TAN 9249, boa tarde, informação Romeu, autorização comboio, posição 62. Devido agora a pista 1-0 impraticável, devido a aeronave colidiu com pássaro. A senhora, o que eu faço? Espera onde? No Índia Serra? Afirmo, o TAM 3804 está de espera no Índia Serra. Tá bom, 2 mil pés mantendo espera sobre o Índia Serra, obrigado. Vou checar só um instante, o TAM 9249 na minha escuta aguardando. Obrigado. Ok, muito obrigado, senhorista direto. Ótimo. Por gentileza, eu teria por gente nos informar a colisão com pássaros aeronave que pousou agora aí atrás da gente. Nós passamos bem próximos aí ao bando de pássaros durante a corrida e decolagem. Tem, segundo 067. Passaria 2230 informa dois pássaros na pista, mortos. Pede, é próximo a Delta, né? Afirmo. Obrigado pela informação, livre à direita, chame solo 211. 211, obrigado. Solo, Salvador, boa tarde, conselheiro 2230. Poxa, na 6255, informa uma viatura agora prosseguindo o cruzamento, sem interferência, mesmo a prosseguir via área gramada. Pois, obrigado. Passada do 2230, Alfa Kilo Passe 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Passe 3, atento, 2230. Voo 9536, desça para o nível 050, faça espera na posição ITAP, devido a pista 1-0 impraticável. 050, espera na posição ITAP, voo 9536, espera publicado na carta? Afirmo, conforme carta. 536. TAM 32 no meio, copia? Copia, senhora, TAM 32 no meio. Autorizado para Fortaleza, nível 370. Decolagem questão no zero, curva esquerda, no perfil da saída Momo, transição Froti, intercepta Pêndulo 19, segue conforme rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8, aciona 5076 no transponder. Estou na pista, ok? Está sendo retirado pela empresa. Está aguardando vistoria, TAM 3895. Voltou, está voltando 6255, foi confirmado, né? Vocês acharam lá? Confirme. É o 6255, vocês acharam lá na pista alguma coisa? Achamos dois. É, parece que era Carcará. Pelo que a gente viu, era Carcará. Ah, tu sente. Obrigado pela informação, 6255. Nada. Contato com a Sona IS e com o plano de voo em Recife. Tá, ok, obrigado. Aguarda ajuda 771. No TAM 3804, complete a órbita e a autorizada final ILS reporta estabilizada. Pista 10 já liberada. Afirmativo, autorizado, reporta estabilizado na final da 10-3804. Voo 9536, desconsidere espera na posição ITAP, desça para 3.000 pés, ajuste 108. Ok, desconsidere espera ITAP e prossegue no procedimento, desce 3.000 com 1.018. Voo 9536. Ajuda 771, prossiga. Chamou o fone de 7.1.1. Era só para saber a nossa previsão para chegar em posição, bom tranquilo. Ajuda 7.1.1, prossiga na chegada, descendo para o 050. Se tiver condições, mantenha 210 de indicada, o número 4 na aproximação. Ok, 210, 210 de indicada, está no 04 na aproximação, 271. Já tem até 0, 5, 0. Chama na brigada. Controle, o direito do Delta está em condições visuais, solicita mudança de regras, é presente, e quando possível, controle da rotatória. Abatamos o leste, Bravo Delta, ciente, plano modificado, 1552, desça para 1000 pés, ajuste 018. Autorizado direto à rotatória, reporte visual com campo. Dia 2018, para 1000 pés, reportará Vidal Bocão, Romeu Delta. Irmo, confirma o Pátio que encontra-se a pista que decola. Para passar mais de Romeu, chame a torre em 1895. 1895 da presente, mais Juliette Romeu. Voo 9536, desça para 2000 pés, autorizado, final ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado, final ILS, reportará quando estabilizado, voo 9536. Azul 2771, desça para 3000 pés, ajuste 108. 2771, Azul, ciente. Mike, Romeu, reporte na vertical da RMAR. Isso, já próximo aí, Guimar, o Mike, filhote Romeu. Gente, a parte vertical do mesmo, vamos dar a uma do externo agora para o final 90. Isso. 3895 decolou e 54, chama o controle 208-0. 208-0-3895. 2804, mas por área 2? Prossiga, senhora. Boa tarde, ajuste 1018, continua a aproximação aguardando a autorização de pouso. A esquerda no helicóptero mantendo o setor norte, não interfere com o pouso. 109-3804. Já baixou e tragou? Afirmativo. Pouso autorizado, pista 90, vento 150 graus, 11 nós. Autorizado, pouso pista 90-3804. Voo 340 para a Vitória, via Amplio Zulu 44, decola da 10, curva direita após saída da El, Leda e Deve. O controle 208, motor fone 5071, o Azul 4089. Azul 4089, correto, portão 2, chama o trampo, espere o funcionamento. Chamará para o posicionamento. Sinal da 10, reporte através norte da torre. Reportará através norte, Mike Gillette Romeu. Chamou 9249. Afirma, entramos em contato com a Sala S Salvador, plano de voo no centro Recife. Nenhum dos dois órgãos possui o plano da aeronave. Poderia entrar em contato com a companhia para maiores informações, por gentileza? Então, nós já entramos em contato com a companhia, de acordo com o Dove, que ele apresentou o plano através do QSL 416. Ele, inclusive, ligou para a IS aqui de Salvador e já constava o plano, caso a senhora queira interrogá-la no futuro. Gente, QSL 4 no meio. Vou entrar em contato novamente com a sala IS, me escuta aguardando. Ok. Azul 2711, desça para 3000 pés, ajuste 018. Complete redução de velocidade 1909. Azul 2711, 3000, 018, no ajuste, já para 190, 190. Azul 2771, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Sul 2771, Luquente, descendo para o Rio, a cruzada estabilizada. X Rádio Lima, Juliette Lima, alto e claro. Azul 9302, alinhar e manter, cabeceiro 90. Ali manter 9302. Apesar de a gente já saber que era, não fez assim? Temo. Deixado, fez assim. Leste Lima, prossiga. Feito cuidado só para informação número 2 para a decolagem de Salvador. Força Aérea 01, no controle, prossiga. Paulo Salvador, boa tarde, Tantan 3804, Lisboa. Tantan 3894, táxi Alfa, reporte antes, táxi da Juliette, para ingresso. Alfa antes da Juliette, Tantan 3804. Abrisou final 10, voo 9536. Voo 9536, complete o sinal de Sânia Torre, Uno 1895. 2935, 9536, boa. 302, informação, um helicóptero à sua esquerda, mantendo o setor norte, sobrevoo e sobre Lauro de Freitas, não interfere. Deve decolagem, pista 10, vento no 1,60 graus, 7 nós. A 8, aciona 5065 nos respondes. Decolagem azul 9302, sobre lá. Afirmo. Tráfego à esquerda, helicóptero, mantém um sobrevoo norte. Não interfere. Tá sem seu tráfego, pega. Tráfego na frente azul. Penso Bravo Kilo Índia, prossiga na chegada Bonfi. É parte de gás descida. Para acionamento de táxi, chame a torre em 118.95, só confirme o BOB. Sabe essa proa pelo localizador, 279. Descendo até 3.000, é isso? Afirmo, 3.000 pés. 3.000 pés, 1.098. 10.000 essa visão do campo, Juliette e Bravo Delta. Entra, aguardo transferência, Juliette e Bravo Delta. No portão 01, não autorizado, reporte tarde. Boa tarde. Portão 3804, Juliette, portão 11. Juliette para o portão 11, 3804. Portão 9249, na escuta. 9249, na escuta. Entramos em contato novamente com a Sala S Salvador. Parece que a mesma também já entrou em contato com o Dove na companhia. E eles alegam não ter nenhum plano da aeronave saindo de Salvador. Ok, excelente. 9249. Entra em contato de novo com a companhia. Azul 4089, número 2 do setor. A nave da TAN já autorizada no 01. Não me escuta, guardando. 11 para o localizador esquerda 140. Desça para 2000 pés, autorizado a final ILS. Reporte estabilizado. Descendo até 2000 pés. Curva direita pro 40, ajustado no 018. Reportar aqui, estabilizado. Azul. Corrigindo a curva esquerda, proa 140. Curva esquerda, 140. 140, 2279. Abatango Juliette, Bravo Delta, está minha torre, 1895. 1895, Bravo Delta. Controle azul 9302, Arbor, na sua escuta. Azul 9302, contato radar, se vai sem restrição, nível 180, autorizado direto Elefa. Entendido, direto Elefa, sem restrições para 180 ou 9302? Afirmo, Azul 9302. Gente, Azul, direto Elefa, 180. Bravo Delta, prossiga. Mantendo mil pés, solicita se possível a proa da perna 2190 e solicitando pouso na 10 também, o grau de alta. Gente, aponte na 10 norte da torre de leste do grau de alta. Como ele pode ser mantendo o setor norte sobre o voo? É, estou mantendo mil pés, vou agora para o setor da perna 2310 ou o grau de alta. Voo 9536, solo 01, libera na próxima direita e chame solo 211. Direita 211 com solo 9536, bota. Salvador, Azul 2771, boa tarde. Boa tarde, Azul 2771. Já baixei, travou? Baixar, travado. Ele pouso pista 90, vento 1, 70 graus, 99. 771, sim. Opa, Juliette, moto no 341, 9536, boa tarde. Salvador, voo 867, boa tarde. O... para... esquerda, galera, final da 1-0, aguardando a autorização para prosseguir direto para o Pátio 5. A esquerda da 1-0 para prosseguir direto para o Pátio 5, Mike Filete Romeu. Aguarda a autorização, Mike Filete Romeu, mantenha sem interferência com o final da 1-0. Vai manter o shop sem interferência para visual para a nave na final, Mike Filete Romeu. Aí 2771, a esquerda no helicóptero, mantendo sobrevoo, não interfere. Azul 27, Uno 1, complexo sinal de Sânia Torre, Uno 1895. Torre 11895. Bom trabalho, senhorita. Dado igualmente. Positivo. 360 pela direita, aí contra a interceptando, meu Deus. Oi, Salvador, muito boa tarde. É o Azul 27, Uno 1. 27, Uno 1, boa tarde. Continua com esse nosso aguardo por essa imposta. Mantendo a aproximação estabilizada no X-ray, tem o capa vista, ok? Confirme? Já com o capa vista. Entende. Eu tenho condição de conseguir pôr na retaguarda do azul na final? Pega a retaguarda, tenta esteiro, Mike Juliette Romeu sem interferir com o 17. Entende, aproxima direto pro pátio, aponte final pro pátio, agilizando, Mike Juliette Mike Romeu. Agilizado, reparto estabilizado no pátio, Mike Juliette Romeu. Tango Vitor Kilo Delta, forma o tráfego à direita da pista 7, livre decolagem, pista 7, vento 1,60 graus, 9,9. Após decolagem, mantém proa 3,3000, onde inicia a curva à esquerda, no perfil da mão. Capa alfa, que não recebi. 3,40, só confirma a PLB alternativa? Com 11 a bordo e alterna Campinas. Gente, tá aqui ainda, até o ponto de espera pistão no 0, quando na torre 1,18 decimal 95, ajuste no 0 no 8, voltou. Via Índia, 9,295, obrigado. Azul 4089, coordenando com a equipe de solo, após passagem da nave da TAM a cauda, autorizado a reportar. Salvador, 1,867, pronto para o inspecto, aguarde, já temos uma aeronave no setor norte do Pátio Uno aguardando para o curso, então logo possível será autorizado simultaneamente, não me escuta aguardando. Salvador, Azul 2771. Azul 2771, no taxi Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista 4 Romeu. Atenta ao sinalizador e a Alfa Kilo, Pátio 3, Azul 2771. Contato radar, suba para o nível 100, mantenha a proa até 2000 e após 2000 autorizado bomba. Mantendo a proa até 2000, após 2000 com a esquerda, vai acessar o bom movimento aqui no Delta. Passaio 01 está autorizado, direto o aeródromo, reparte quando visual para o campo. Reparte quando visual, estimando mais. TAM 9215, ponto espera. Boa tarde, TAM 9215, já passou o bonde, espera, mantém o mesmo. Mantém. O número consegue aqui, tá tranquilo. Autorizou a curva após 2000 após decolagem agora para o Vítor Delta, confirme? Afirma, autorizado, curva alta, Patango, Vítor Kilo Delta. Kilo Delta, muito obrigado, senhor. Firmo, Gilete, Bravo Delta. Autorizado, gira a base, reposto, sinal, nós temos zero. É, outra frente, é bom, não. Tenta, Força Aérea 01, está na torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Comandor é o Força Aérea 01, com 2. Ajudar o campo, aproximadamente no portão. Gente, aproxima direto para o hotel, aguardando a direção de pouso, Força Aérea 01. Aguarda a direção de pouso, Força Aérea 01. Gilete, Bravo Delta, inicio 360 pela direita, aeronave com prioridade para pouso. Ok, pode ser pela esquerda, amigo, vou pela direita, eu vou para cima dele aqui, vamos continuar na curva pela esquerda, que é mais seguro, ok? Sim, agora pela esquerda, o Gilete Bravo Delta está visual com o tráfego? Positivo, visual com ele, você? Mantenha o setor, separação visual, vai aproximar direto para ataque até, ok? Positivo, senhor. O Força Aérea 01 aproxima pelo setor sul e direto para o hotel, aguardando a autorização de pouso. Leda Motima, 1208, 5107, tá? 9249, obrigado. Para puxa, acionamento, a posição 62. Então 9249, cotejamento correto, na posição 62, aguarde para início do push. Temos três aeronaves ainda aguardando para esse pushback, na minha escuta aguardando, por gentileza. A gente pede apenas a autorização de acionamento na posição, estamos sem equipamento de apoio já estacionado aqui. Sim, sim, aguardando para o push, 9249. Ok, então teremos autorizado o acionamento. Agora puxa. Afirma. Taxi azul, barco 089, POP 79, 3 horas de autonomia, não autorizado, está sendo carregado. Almaçando meu pai. Ok, o Vitor Delta vai passar o 050, acesso para uma centena. No 0971 ajuste, táxi de aí, 5 pontos de espera, depois chamar 1895, ajuste para ser mantido. O Recep está aguardando o para-copo, está pronto, está puxo. Afirmo, o voo no 867, só um instante para cópia, realizará simultâneo para a nave da zona 06 aguardando. Alô, azul 27, o nome do zona azul. Azul 27, no táxi de Alfa, Kilo, passo 3, está atento ao sinalizador. Pelo 43, está atento mesmo, ok? Cara, a gente está visual com a mesma. Portão 02 autorizado, sanitário. Gol no 867, no portão 07 autorizado, pushback e confirma pronto copy enquanto puxa. Vai, copy gol no 867. Autorizado para Brasília, nível 360, via Perdulu 17, após conforme rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8, aciona 5074 no transponto. Confirma de voo 360 para Perdulu 17, nova decimal de voo 120 decimal 8, aciona 5074. Voo no 867, cotejamento correto no portão 07, reporte quando pronto para o táxi. Azul 2711 no posição prevista agora 3 Romeu neste estágio. 3 Romeu na 03, 2719. Salvador, boa tarde, Canhão, Renato, 4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-